Evangelho de Jesus segundo São Marcos. À tarde, estando já ao sol posto, traziam ao Cristo todos os doentes endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Jesus curou muitos que se achavam doentes de diversas moléstias, expulsou muitos demônios, não permitindo que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Levantando-se antes da madrugada, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Simão e seus companheiros o foram procurar. Encontrando-o, disseram: Jesus, Senhor, todos te buscam. Mas Jesus replicou: Sim, mas vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, para que também eu ali pregue, porque vim para isso. E foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então se chegou a Jesus um leproso, fazendo-lhe a sua rogativa, e ajoelhando-se, clamava: Jesus, Senhor, se quiseres bem, podes me limpar. Então Jesus, compadecido dele, estendeu a mão, tocou-lhe o corpo, dizendo: Quero, fica limpo! Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Então Jesus o advertiu com energia, dizendo: Não digas nada a ninguém. Vai apenas mostrar-te ao sacerdote como manda a lei e lhe oferecer pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Mas aquele que tinha sido leproso, saindo dali, começou a divulgar por toda parte o fato, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares despovoados, porque por todos os lados todo o povo ia atrás de Jesus. Temos aqui vários pontos a destacar nesta preleção despretensiosa e sempre na base da linguagem popular. Porque se o Evangelho fosse pregado em linguagem popular há mais tempo, não haveria tanto sofrimento neste mundo. Mas também aqueles que pensam que sabem Evangelho, infelizmente não sabem. Esta é que é a triste verdade. É como dizia São Paulo apóstolo: prefiro dizer 5 palavras que o povo entenda a dizer 5.000 que ninguém entenda. Vejam bem, em primeiro lugar, esta coisa importantíssima. Jesus curou todos os que se achavam doentes de várias enfermidades. Depois, expulsou muitos demônios, não permitindo que eles falassem coisa alguma, porque sabiam quem ele era. Quer dizer, os obsessores sabiam que Jesus era o Cristo. Isto é muito importante, prova que muita gente pode acreditar em Jesus Cristo e continuar demônio. E há muita gente que fala em Jesus, está com a boca cheia de Deus e é pior que o diabo. Isto é muito importante. Os demônios sabiam muito bem quem era Jesus. Criam nele porque sabiam que aquela força era a do Cristo. Mas continuavam demônios. Graças a Deus, o legionário não tem medo de cara feia. compreenderam a necessidade do novo mandamento? O conhecimento intelectual da verdade não adianta muita coisa, não. Esta é que é a lição deste trecho. A transformação do homem vem por aqui, ó, pelo coração. Não basta no cérebro o homem agasalhar muita cultura, muita sabedoria em geral, e prega tudo isso para o mal dos semelhantes. São os sábios que transformaram o planeta nesse caos que está aí. Foram os homens de grande inteligência, mas só usam a inteligência para a desgraça do próximo. Agora está explicado porque Jesus deixou o novo mandamento. O novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, a ponto de dar a sua vida pelos amigos e pelos inimigos, que morreu também pelos inimigos, e na última hora ainda pedi a Deus por eles. Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Aí está. Os demônios sabiam quem era Jesus, acreditavam nele, mas continuavam demônios. E até hoje ainda é assim. Todo indivíduo sectário a ponto de perseguir em nome de Deus é um demônio. Aí está: se não amar ao seu próximo de qualquer crença ou de crença nenhuma, não acredita em Deus coisa nenhuma, não passa de um Satanás, que é o ignorante. Só os ignorantes conseguem ser mal. Tem uma certa cultura livresca, cerebrina, mas não tem coração, e o novo mandamento é essencialmente coração. Interessante. Levantando-se antes da madrugada, Jesus saiu e foi a um lugar deserto. Para quê? Para orar, isto é, para falar com Deus. E orar é falar com Deus. Jesus só podia falar com o Pai Celestial, porque só o Pai era maior que ele. Porque ele, Jesus, é maior que o Espírito Santo e obedece ao seu comando. Portanto, acho muita graça em certos líderes, muito racionalistas, que dizem assim: para que orar? Deus dá a cada um conforme as suas obras. Não adianta orar, não. Adianta é fazer não sei o quê, não sei o quê. Essa não. Nunca a Bíblia foi tão importante quanto agora. Basta ver o seguinte: quando Jesus discutia com os fariseus, que eram versados na Escritura e assim se supunham catedráticos na matéria, Jesus jogava sempre o Velho Testamento contra eles. Naquele tempo não havia Novo Testamento, foi escrito depois que Jesus subiu ao céu. Quando Jesus veio, só havia a Escritura, isto é, o Velho Testamento. E o que é que Jesus dizia para contraditar os fariseus, muito ciosos do seu preparo, da sua cultura? Jesus citava a Escritura e dizia: portanto, errais, e a Escritura não pode falhar. Ora, se Jesus autenticou o valor do Velho Testamento, e o Novo Testamento é todo ele Jesus de capa a capa, quem é que está errado? É a Bíblia? Ela está errada? Não. Errado é aquele que não a sabe interpretar. Agora um versículo oportuno é esse 38. Porque disseram a ele: Senhor, Jesus, todos te buscam. O que é que Jesus respondeu? Está bem, mas vamos a outros lugares. Vamos até Volta Redonda, a Caxias, Nilópolis, São Paulo, Teresópolis. a fim de que eu também pregue ali, porque vim para isso. E finalmente, chegou-se a Jesus um leproso. Olha aí, isso é muito importante, porque não há uma pessoa que não seja leprosa. Se não tem lepra no corpo, tem na alma, de modo que não há quem não seja leprosinho. Vamos deixar de vaidade. Chegou-se a ele um leproso, fazendo-lhe a sua rogativa, ajoelhado, dizia: Jesus, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Então, Jesus perguntou, naturalmente, aqui está resumido. Jesus perguntou ao leproso: tu achas que eu tenho poder para te limpar? Aí o leproso disse: ó, Senhor, claro que eu acho. Queres ficar limpo? Quero. Então fica limpo. Isso é extraordinário, porque mostra que até a lepra tem cura, o câncer tem cura. Os homens podem não saber curar, mas Jesus sabe. E se nós tivermos fé, ele curará leprosos e cancerosos através da nossa mediunidade. E veja quem tem hora de ver. Dentro da RBV, muita gente se curou de lepra e de câncer. Esta síntese, eu sozinho faço o possível, mas com Deus eu faço o impossível. Perguntaram aqui: é verdade que o Senhor faz milagres? Eu não, mas Jesus faz através de mim e dos legionários da boa vontade. Ah, isso faz! Faz sim, Senhor! Para Jesus nada é impossível, só é impossível para os homens e a ciência dos homens. 90% dos chamados loucos não são. São obsidiados ou são possessos. Vejam bem que naquela passagem de Gadara ou Gerasa, do Gerazeno ou do Gadareno, quantas entidades se apossavam de uma pessoa só? O gadareno estava obsidiado por 2.000 obsessores, 2.000 demônios em cima de um só. O que é que vocês querem que aconteça? Que o senhor não fique calmo? Ele tem que ficar possesso. Pois há muita gente que briga no quintal da casa, briga dentro da casa, em cima da casa, na rua, diante da casa, e é tudo infiltração de diabinho. Por isso Jesus dizia: orai e vigiai. Abriu uma brecha, entra um louquinho e trai mais sete. Aí, junto com as crianças, fazeremos a festa de maré, maré, desci. Dentro do sujeito, se fica maluco, a família não sabe. De repente, vocês escutam assim: ora, para que deu a Dona Maria, né? Ela não era assim. Seu Francisco também era um homem de bom senso. Seu Alfredo está tão mudado. Seu Benevides, não é mais aquele. É, porque entrou o diabinho coxo. E quando entra, o camarada não é mais ele, não. Já mudou. Agora, aquela técnica que eu também prego, depois que Jesus purificou o leproso, isso aí, agora fica calado, hein? Vai apenas cumprir a lei de Moisés. Vai te mostrar ao sacerdote. E oferecer-lhe pela tua purificação o que Moisés estipulou, para servir de testemunho. Mas aquele que tinha sido leproso, está no Evangelho, estou lendo, começou a publicar o caso por toda a parte, a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar em Volta Redonda. Ó, quer dizer, numa cidade, mas ficava fora e bem protegido. E Jesus que era Jesus. Podia desaparecer quando quisesse. Tinha uma barquinha à disposição dele para se isolar da multidão, porque a multidão, quando aperta, aperta para valer. De modo que até Jesus dá o exemplo de que o homem deve se poupar, não se expor. Não que a vida seja muito preciosa, mas é que é necessário viver para poder completar a obra. E nós vamos completar até o fim da nossa vida. Aí está. O Evangelho em espírito e verdade. Nenhum político pode ser um bom político se ignorar o Evangelho. Se ele ignora o Evangelho, ele não pode governar a si mesmo. Se não pode governar a si mesmo, não pode governar os outros. Quanto mais uma nação. O pai espiritual de uma nação é Jesus, através de alguém que conheça as leis divinas. E essas leis que façam funcionar o país. É sim, é a política de Deus. Não que vamos empregá-la como Deus em pessoa o faria. Mas, em comparação com aqueles que nada querem com Deus, nós seremos verdadeiras vegetais. Temos que pregar a política de Deus. Isto é, a luz do novo mandamento, o Evangelho, Espírito e Verdade. Então viva a LBB! Viva o PBB! Viva o Brasil! Viva Jesus!